Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Apocalipse de Jesus para quem? Os simples de coração. Os simples de coração. Como aquele centurião, que apesar de ser centurião, considerava que sua casa não era digna de receber Jesus. E ele era centurião, quer dizer, era o poder dominante. Nós estamos no capítulo 16 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Eu disse a vocês que os capítulos 14, 15 e 16 tinham muito a ver um com os outros. Eu quero que todos limpem o coração, limpem as suas almas. Pensem bem que esses ensinamentos que estamos dando aqui não se encontram em lugar algum. Esta é a minha missão: governar e ensinar cada um a governar a si mesmo. Vamos fazer um minuto de silêncio dentro de nós mesmos. Vamos calar o caos nas almas, porque esse é um assunto muito sério. Nós estamos chegando no Apocalipse ao julgamento final, e vem anunciado nessas passagens que estamos lendo e vai se consumar ali adiante. Então vamos fazer silêncio. Jesus, nosso Mestre e Senhor, estamos nós aqui reunidos para estudar o teu Apocalipse. É o livro mais importante da atualidade mundial. As constituições do mundo, mesmo as mais duradouras, vão desfazer-se. E a missão da religião de Deus não tem par neste mundo. Missão da LBV, Legião da Boa Vontade, não é somente para uma geração, mas para uma civilização, como disse o ministro Marcelo Pimentel em 1965 ou antes, na Rádio Mundial, quando ela era a emissora da Boa Vontade. Nós estamos, Jesus, no capítulo 16, que é muito importante. Estamos estudando os flagelos são a consumação da ira divina, não como as trombetas que anunciavam as coisas e marcavam a oportunidade dos seres terrenos ainda poder agir de tal forma a corrigir os milênios de erros praticados. Agora não. Agora é a consumação da ira divina. São os flagelos, as taças derramadas sobre a humanidade. A coisa imediata. As taças vêm, caem sobre a terra e sobre os homens, sobre as multidões. E é bem marcante o fato de que nos flagelos os homens são imediatamente atingidos, não somente a natureza. E há uma coisa extraordinária na apresentação desses flagelos. A humanidade sofre e não se arrepende das suas obras. Esses são os que não ficarão no planeta Terra. Por que essa agitação toda na Terra? É que a humanidade está sentindo a atração de um imã poderosíssimo que lhe aplica, desde o primeiro flagelo, um golpe perniciosíssimo. Sabemos desde os profetas que 2/3 da humanidade serão destruídos. E o terço final vai conhecer isto que aqui está. E a consumação disso tudo é lá adiante, no julgamento que está expresso neste livro Apocalipse. Apocalipse de Jesus para o simples de coração. Primeiro volume dessa coleção importante. Página 95 em diante. Os flagelos, capítulo 16. Quem tiver em casa é bom acompanhar, porque ouve e guarda o que será explicado. Aqui estão, no Apocalipse de Jesus aos simples de coração, os fundamentos do governo do Cristo de Deus para a Terra. Os privilégios, as sanções que os seres terrenos aplicam a si mesmos. O primeiro flagelo. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. E saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre o mundo, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas, ruinosas, num golpe perniciosíssimo. Observem num comentário rápido que já fizemos, o comentário desse primeiro flagelo, mais demoradamente, que a voz, a grande voz, vem do templo de Deus que está no céu. E essa voz é uma voz poderosa daquele que é, que era e que há de vir. Dá ordem aos 7 anjos poderosíssimos que são obedientes. Porque quem não sabe obedecer não pode mandar. Imagine se esses anjos poderosíssimos fossem destrambelhados. Há anjos poderosíssimos nos bilhões de bilhões de corpos que formam o universo. Já imaginaram uma rebeldia desses anjos poderosíssimos? Seria o tormento eterno, porque a vida é eterna. Seria o caos que os homens querem implantar na Terra, implantado no espaço cósmico. Ide, diz a voz daquele que é, que era e que há de vir. A voz sai do templo de Deus no céu, então é uma voz com toda autoridade. A voz daquele que é, que era e que há de vir. Então é a voz de quem? Alguém sabe? É a voz de Deus. Como é que eu tenho essa certeza? É a voz daquele que era, que é e que há de vir, é a voz de Deus, porque eu vou recorrer ao versículo 8º do primeiro capítulo do Apocalipse, e que diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Página 40 do primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Vamos dizer juntos? É aquilo, olha, é a questão que a gente aprende quando estuda na escola. É a sintonia. E a frequência. Mas você está muito violento, irmão Paiva. Não. Violento é a situação em que você se coloca. Você se coloca na situação daqueles dos flagelos. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, o quarto flagelo. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E lhe foi dado afligir os homens com calor e fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estas pragas. É Deus que tem autoridade sobre estas pragas. Portanto, a voz que fala no templo é a de Deus, que dá ordem aos anjos, e os anjos cumprem. E os homens não se arrependeram para lhe darem glória. São esses que aqui, como está no quarto flagelo, com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória. Versículo 8º do capítulo 1º. Quer entrar nessa sintonia? Sim. Ou quer ir no arrastão que vem para a humanidade aí? Vem um arrastão aí. Vem um arrastão. Vem o funil de que falava o irmão Zarur. Uma memorável madrugada na casa dele, quando ele morou no Grajaú, em que ele reuniu os doutores Mário Bogeia Nogueira da Cruz, Mário da Cruz, Humberto Leite de Araújo, e o irmão José Simão de Paiva Neto. E naquele tempo tinha uns 18 anos, por aí, 19. E ele falou: a humanidade vai ter que passar por um funil. Esses estão naquela chave do versículo 15 do capítulo 16. Vou ler para vocês aqui. Alguém se lembra o que que seja? O Armagedon. O que que vem aí adiante? Armagedon, que não é somente uma guerra física, não. Material, é também espiritual, antes de tudo. Versículo 15, antes do Armagedon, Jesus comparece, entre parênteses, para mostrar que é como se tivesse o mestre metido o pé no freio do carro, ou metido o freio no carro, para parar e dar o conforto a todos nós que vamos passar por isso. Porque ninguém vai deixar de passar por isso, nem na terra, nem no espaço. Daí o sangue que cai lá de cima também. Nas trombetas Elas tocam, o sangue se faz logo na terra, mas aqui ele vem de cima também. Então freou. Antes que o fato acontecesse, para dizer aos seus escolhidos, que é que se fazem escolhidos, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, quer dizer, fiscaliza os atos, comporta-se como se deve comportar, e não como aqueles loucos dos tempos de Ló e de Noé, que morreram nas erupções vulcânicas ao lado do Mar Morto, que é uma região vulcânica, ou na inundação que veio do tempo de Noé, e debochavam do velho. Está construindo uma nau onde não há nenhum córrego pertinho. Mas quem é de Deus cumpre as ordens e não quer saber as consequências, e acaba sendo salvo por isso. Para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Estão prontos para ler comigo o versículo 8º do capítulo 1? Então vamos entrar na sintonia de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega. O A e o Z. O A e o Z. O princípio e o fim. O princípio e o fim. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Aquele que é. Aquele que é. Que era. Que era. E que há de vir. O Todo-Poderoso Deus. É este que manda as pragas, quer dizer, a lei dele. E os anjos cumprem. Segundo flagelo. E derramou o segundo anjo a sua taça no mar. Este se tornou em sangue como de um cadáver, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Que coisa! E aqui não são somente peixes, nem crustáceos, nada disso. São seres terrenos também, porque mar significa multidão agitada. E vem os flagelos, as multidões estarão agitadíssimas. Principalmente nas almas. Isso aqui tem que ser entendido também espiritualmente. O terceiro flagelo, eu vou direto. E derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Depois que ele derramou a taça lá de cima. Então ouvi o anjo das águas dizendo. Há um anjo das águas. Como o irmão Zanu dizia. Há espíritos de elevada categoria controlando tudo isso. Há os homens, não acredito. Os homens que diziam que a terra era quadrada. Os homens que não acreditavam na circulação do sangue no corpo humano. Os homens que diziam que Deus tinha aprendido a construir o mundo numa universidade espanhola, que são os homens. Nós não queremos saber dessa questão de modernismo. O que é moderno hoje é velho amanhã, é superado amanhã. Vejam a moda das melindrosas. Depois voltou no tipo moda saco, mais ou menos assim. Lembravam as melindrosas? Na década de 20... nos 20s, aquilo era o mais avançado na moda. Hoje é velhíssimo. Nós preferimos ficar com o que é eterno, porque isso não envelhece. Está aqui nesse texto, Apocalipse de Jesus, porque a profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Então ouvi o anjo das águas dizendo, justo és, Senhor, que és, que eras e que hás de vir, porque tudo julgaste. Quem é que é? Aqui está ao contrário. Que és, que eras e que hás de vir? Deus. Vejam que não é nem Jesus quem está julgando, é Deus. Então entendemos porque Jesus diz que somente Deus sabe aquela hora. Nem o Filho, nem os anjos do céu. O julgamento final, a coisa sobe à última instância. Por isso é que está ocorrendo aí uma reunião de Cristos planetários no sistema solar, que vai sofrer toda uma modificação. Não é só o planeta Terra, não. É, mas Vênus não tem habitantes? Não tem, porque você não vê com seus olhos materiais. Mas quem que disse que os habitantes têm que ter carne igual a nossa? Que só é humano aquilo que se assemelha a nós. Então vocês aprenderam aqui nesse versículo 5. Eu vou ler, vamos ver se vocês repetem o que eu disse. Agora, então ouvi o anjo das águas dizendo: justo és, Senhor, que és, que eras e que hás de vir, porque tudo julgaste. Nós aprendemos que quem vai julgar a humanidade é mesmo quem? Mas isso não entra, não é um paradoxo, não entra em choque quando Jesus diz que virá com seus santos anjos julgar a humanidade? Sim, mas Jesus é o embaixador de Deus na terra, é o médium de Deus na terra, como diz Emmanuel muito bem. E Jesus é um com quem? Um Pai Celestial. Bem, meus amigos e irmãos, a pregação hoje foi bem quente. Para que ninguém viva morno, espiritualmente falando, para não cair naquela chave da carta de Jesus ao povo da igreja em Laodiceia. Versículos 15 e 16. Capítulo 3 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Paramos aqui no terceiro flagelo, capítulo 16. Vamos até o versículo número 5. Próximo programa, o versículo 6, e se houver outros que possamos ler. Porque às vezes eu prometo, vamos ver os 6 e o 7, vamos entrar no 4 flagelo, mas a gente se empolga e não consegue ir adiante. A atenção de vocês, vai pedindo mais explicação. Mas é o que eu quero e todos nós queremos. E vocês querem também, porque voltando à carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse é uno. E permeia todos os livros sagrados de todas as religiões da terra, que Apocalipse é revelação. Eu tenho provado isso aqui fazendo várias citações de muitos livros, que a inspiração é a mesma, é a de Deus. Há tantas religiões quantos são os graus de entendimento das criaturas humanas, conforme a soma de suas reencarnações. Eu já disse, ninguém vai brigar aqui por causa de reencarnação. Eu acredito na reencarnação. Um amigo meu da Bahia disse que era o judiciário de Deus, meu amigo Avelar. Mas se você não acredita, está acabado. O que é importante é o que está no seu coração, é a bondade do seu coração, é a fé em Deus, no poder superior. E com o passar do tempo a gente vai entendendo as coisas. Mas diz aqui o Cristo. Hoje eu falei quente aqui, não é? Ainda na igreja em Laodiceia, aos que amo, repreendo e castigo. Versículo 19, capítulo 3 do Apocalipse. Sê, pois, zeloso e arrepende-te já. Por quê? Hein? Jesus é a nossa inspiração, é o nosso divino chefe, amigo. Prosseguindo na leitura da igreja em Laodiceia. Eu abri aqui na igreja de Laodiceia, me lembrei que ela é linda. Muitos consideram que é a igreja do fim dos tempos. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abri-la para mim, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu farei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono de glória. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Não fechemos, portanto, nossos ouvidos a Deus, a Jesus, nosso divino chefe, porque quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Deus está presente. Viva Jesus. O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.